marginalizado, menos que nada. É hip hop ao quadrado. Sou de rua rebelde, marginalizado, menos que nada. É hip hop ao quadrado. Pode me criticar à vontade, eu tô tranquilo. Hip hop ao quadrado é meu estilo. Afro-brasileiramente irreverente. Hip hop não se faz, se vive, se sente. Blá. Isso que é coisa de sangue. Asas unidas formando uma só gangue. Uma só posse, uma só família. Rolê capoce, rolê de vadia. Naturalmente fazendo a minha mente um de funk por dia já me deixa contente. Não é de LA e nem de New York. É do Brasil, é de São Paulo, é da Zona Norte. Sou de rua irreverente, marginalizado, menos que nada. É hip hop ao quadrado. Sou de rua irreverente, marginalizado, menos que nada. É hip hop ao quadrado. Faça minha moda, faça minha gíria. Rolê na 24, rolê na galeria. Está na periferia, na burguesia. Esse rock sempre presente, trazendo alegria. Todos pagam um pau no meu visual. De atitude, style bem original. Otários, me chamam de vagabundo. Presta atenção que logo estamos no topo do mundo. Os grafites enfeitam a minha cidade. A cada dia aumenta mais a popularidade. 98 é o ano, ninguém me para. Hip hop ao quadrado é a nossa cara. Sou de rua irreverente, marginalizado, menos que nada. É hip hop ao quadrado. Sou de rua irreverente, marginalizado, menos que nada. É hip hop ao quadrado. Cartel SP. Acima de tudo temos personalidade. Não somos lagartixas que rebolam na cidade. Plá. Nem funkeiro do Rio de Janeiro, nem viado, metido a pagodeiro. Frases violentas, frases divertidas. Hip hop é nosso estilo de vida. É cultura, é previsão do futuro. São pincéis e sprays dando vida pro seu muro. B-boys e DJs agitando a pista. Biates, MCs e skatistas. Chega de ouvir besteira, seja atualizado. Cartel SP é hip hop ao quadrado. Sou de rua irreverente, marginalizado, menos que nada. É hip hop ao quadrado. Sou de rua irreverente, marginalizado, menos que nada. É hip hop ao quadrado. Marginalizado, menos que nada. É hip hop ao quadrado. Sou de rua irreverente, marginalizado, menos que nada. É hip hop ao quadrado.